repente, estávamos ali sentados, frente a frente. Não faltava nem mesmo a lua. Falávamos de tudo um pouco. Por qualquer coisa a gente ria, como dos bobos. E eu que já não vi a hora de te ver em meus braços e poder te dizer te amo. Desde o primeiro dia que te vi, e faz tempo eu te buscava e já te imaginava assim. Beijo e o silêncio, e nos amamos loucamente, corpo a corpo. E a noite foi só magia. Será que você vai me esquecer? Será que você vai sentir a mesma vontade? Se eu não voltar a te ver de novo em meus braços, pra poder te dizer te amo. Desde o primeiro dia que te vi, e faz sempre eu te buscava e já te imaginava assim. Te amo e nem quero tentar entender. O desejo que eu sinto é mais do que palavras. Tipo